Sejam bem-vindos. Hoje é sábado, 26 de novembro de 2005, e está começando o 15º episódio de Aline Multiply. Aline Multiply, clandestina e com humor de cão. Acho que não existe uma conjunção de fatores mais maligna no universo. Para início de conversa, eu estou em crise de alergia. Os sintomas estão sob controle por causa do antialérgico, mas eu estou sob os efeitos colaterais do antialérgico. Crise de alergia me deixa num dilema. Eu sofro pela alergia ou eu sofro pelo antialérgico? Não me pergunte alergia a quê. Não sei se é a oxigênio, não sei se é a chuva, 3 semanas que não para de chover nessa cidade. Se eu soubesse alergia a quê, eu evitaria o fator desencadeante, né? Ai, gente, me desculpa, mas alergia deixa a gente de mau humor. Clinicamente comprovado. A cafeteira quebrou. Outra coisa, eu não posso viver sem tomar café. Então eu tive que tomar café na padaria. Depois eu peguei meu busão lotado e, graças à minha crise de alergia, o que era ruim ficou muito, muito, muito, muito, muito irritante. Pisaram no meu pé, me empurraram. Ah, sim, pequeno detalhe do ônibus. Quando você entra pela porta dianteira, que é o sistema do Rio de Janeiro, né? A pessoa embarca pela porta dianteira, olha aquele ônibus lotado, vê uma massa de cabeças. E lá da frente você vê um espaço de 50, 60 centímetros entre uma cabeça e outra e vai lá, é lá que eu vou ficar. Só que chegando lá não era um espaço, era a Aline, que não tem nem 1,60 m de altura. Aí a pessoa já chegou lá, fazer o quê? Entra enviesada e fica me empurrando no ferro. Pois é, gente. Se o meu humor melhorar de uma faixa para outra, é porque, como eu tô no meu estúdio clandestino, eu gravo várias faixas todos os dias, segunda a sexta, faço a gravação do programa. Então, tomara que o humor melhore. Me desculpe pela resmungação. Aí, sempre sonhei com ter angina em minha cama. Nunca papá me beijou. Hasta mañana quise tener una bici que me lleve a todos lados. Me gustaría decirte tantas cosas. Sueños. Siempre mi abuela me pidió que yo vaya a visitarla. Nunca cerré bien los ojos cuando estaba bajo el agua. Quise esta tarde encontrarte caminando hasta mi casa. Me gustaría decirte tantas cosas. Sueños que son nubes, que son agua, que son sol y sobra. essa vai ser a semana de mau humor. Pra quem não sabe, não ouviu os programas anteriores, eu tô chegando mais cedo no trabalho pra gravar. E por isso gravo um pouquinho todo dia. E o pior é que dia após dia o tal do mau humor da faixa anterior persiste. Vamos lá, vocês vão ouvir quem mandou baixar o programa. Qual o problema agora, Danelinho? O problema é a minha seleção musical. Não, nenhum ouvinte reclamou, até porque ouvinte de podcast faz a sua própria programação. Os que ouviram e não gostaram devem ter me deletado na hora, né? Eu até hoje só deletei feeds de programas que levam muito tempo para atualizar, alguns acho que foram até abandonados. Eu gosto dos assuntos abordados pelos podcasters brasileiros. Mesmo que não sejam os meus assuntos favoritos, eu até li em blogs da vida alguém que acha que o podcaster que fala sobre várias coisas devia separar feed por assunto, e eu pessoalmente discordo totalmente disso. Eu quero variedade, quero novidades, quero ouvir sobre coisas que não fazem parte do meu dia a dia, que eu normalmente não iria atrás daquela informação específica. E voltando ao meu estilo musical. Dia desses eu fiz um upload de músicas pro grupo Ritmo Latino, do Multiply. Deixei o upload rolando, navegador minimizado, liberei a máquina. Um colega assumiu o micro e quando o upload acabou, ele viu o alerta, clicou e viu a página. Então, ele encheu a boca com toda a disposição do seu ser para me mandar pra puta que pariu. Aí, a Aline, que é uma fresca, quase correu para chorar no banheiro. Não, gente, não foi assim. Foi quase. Eu continuo chateada até hoje, não devolvi o agrado por causa da porcaria da minha boa educação. Inacreditável, né? Mas isso é assim. Eu imagino que parte dos ouvintes rejeite as músicas, porque eu já cansei de ser criticada assim na lata, né? Uma hora enche o saco. Se bem que eu sei que eu tô reagindo mal, tô levando a crítica pro lado pessoal, eu sei que ele mandou o meu gosto musical pra puta que pariu. Mas não posso deixar de pensar que vários ouvintes façam o mesmo, né? Como eu coloquei o feed em vários diretórios e tem uma média de acesso de 20 a 30 ouvintes por dia e uma caixa de e-mail às moscas, algo está acontecendo. Eu também sou esquisita que gosto de Fórmula 1, mas a esquisitice das músicas supera a esquisitice das corridas. Bem, o programa é meu, né? Eu falo do que eu quiser, eu toco o que eu quiser. Se eu não for encontrada por ninguém que se interesse pelo programa, estou condenada a falar sozinha. Não me preocupo porque o meu site só conta os visitantes registrados no Multiply. E até hoje eu não coloquei contador para visita externa porque não é com a audiência que eu estou preocupada. É com essas barreiras, resistências autoimpostas, com intolerância, com impaciência e com a disposição que as pessoas têm de desestimular, criticar e recriminar. Então, eu decidi que hoje eu vou mandar ver na música. Cheguei até a pensar em lançar um podcast musical, exclusivamente. Mas, como eu disse, eu não me interesso por fazer um programa especializado. Eu gosto de ouvir os dois tipos, o especializado e o variado. Mas é o variado que eu gosto de fazer. É claro que eu espero feedback dos ouvintes, mas eu não penso em mudar o programa para agradar os outros. A ideia é me divertir. E se alguém mais se diverte, acreditem, eu tô no lucro. É um prazer, uma satisfação. Se alguém se aborrece, eu lamento muito e aconselho a plugar o microfone e fazer do seu jeito e me mandar o feed. Aí, ¡suscríbete! Tô cheia de aftas. Ainda bem que eu não sou uma vaca, senão iam me matar. Buena gente, especialmente las damas. Mira cómo baila, mira cómo salta. Párate, mira, mira cómo se mueve. Mira cómo baila, mira cómo salta. No se da cuenta, ella sigue en su juego. Va para adelante, sigue con su meneo. Cuida su cuerpo, no le da respiro. Y escucha lo que digo, y mira lo que digo. ¡Y que me maten! ¡Oh, hey! Y esa calle va moviendo a la morocha. Con ese ritmo se pone palpitante. Esa morocha no es para principiantes. Quien más quisiera ser el mejor navegante. Lleva bien puesto su vestido escotado. Va caminando con su pelo ensortijado. Se va moviendo como un gato encaulado. Paso tranquilo, llevado al lado a lado. Y eran amores, esos amores. Y eran amores, que no te cansan. Y eran amores, esos amores. Y eran amores, que no descansan. Se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. Párate, mira, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. Como si nada consigue su juego, siempre distante, siempre hacia adelante. Mueve tu cuerpo, no te des respiro, que esa mujer se lo tiene merecido. ¡Ay, que me mate! ¡Oh, hey! Y ella te pide que le diga la verdad, ella te pide que hable con sinceridad, que le diga muy cerca del oído. Que tenga decidido. Esa mujer no resulta si es perdida. Y si la pierdes, perde también la vida. Mueve tu cuerpo, no te des respiro. Que esa mujer se lo tiene merecido. Y eran amores, esos amores. Y eran amores, que no te cansan. Y eran amores, esos amores. Y eran amores, que no descansan. Mais um dia de gravação do especial Aline Podcast Mal-Humorado. Saio mais cedo de casa e consigo chegar no trabalho 45 minutos atrasada. Bem, vamos lá. Agora, mau humor tech. Eu ouvi um podcast que, aliás, é desaconselhado para quem sofre de mau humor, né? E no meio do programa sai o seu Silva e entra um cara me descrevendo as particularidades do iPod Video. Dá um tempo. Dane-se que mudaram as posições dos conectores e os acessórios antigos não vão servir. Ele ficou um tempão falando de cada pormenor, de cada plug, de cada curva. Comprou e devolveu porque ele não gostou e levou uma hora pra contar pra gente a experiência dele com a iPod Video. Quer saber? A minha cafeteira queimou e eu comprei uma nova. Eu vou gravar um comparativo entre elas, vou enviar MP3 pra Arno pra ver se eles me reembolsam pela propaganda, né? Aí vai que eles me mandam um iPod Video. É ruim, eles vão mandar o Shuffle. Do jeito que eu tô, eles vão mandar o único da família que eu realmente acho que não presta. A essa altura do campeonato, eu devo ter algum ouvinte que acaba de desligar seu iPod Shuffle e quer me matar. Se há algo mais bonito que sentir-te respirar, que venha tu Deus e me lo muestre. E agora, leitura de e-mails para a linha Multiply, de Darren Felton. Sensacional revolução na medicina. Aumente o seu pênis em 10 centímetros. É uma solução à base de ervas, 100% garantida. tô tão emocionada com o feedback dos ouvintes, gente. Daryl, eu não tenho pênis. Mas obrigada pela oferta. O Eduardo Cabral, meu amiguinho, quer saber que piripaque foi esse que eu tive na semana do feriadão. Olha, Eduardo, não vou entrar em detalhes, mas me fez lembrar dois dias memoráveis da minha vida. O da primeira menstruação e o do trabalho de parto. No sábado eu até faltei aula de inglês, aí foi quando meu marido resolveu me levar para o hospital. Falta aula, você? Não, você tá muito doente. O problema é que eu como muita besteira, eu não posso estar comendo qualquer coisa e eu não consigo parar. Ah, mas obrigada pela preocupação, e eu já tô bem. O Tony Lopes me escreveu dizendo que sempre que pode dar uma passada lá no meu site e no podcast e pediu uma ajudinha pra colocar o podcast dele no ar. Queria saber sobre feed, onde hospedar os MP3. Então eu escrevi e-mail de volta pra ele, não vou ler tudo pra vocês. A única coisa que eu adianto pra vocês é que as minhas MP3 ficam hospedadas no aormedia.org. O Multiply, ele também tem, na minha página do Multiply, existem todos os programas na lista podcast, só que o XML não aponta mais para o Multiply, agora ele aponta para o AwrMedia, porque o próprio AwrMedia gera automaticamente o feed. Aí, usted es dueña de su vida, de su cuerpo y de sus noches. Confieso, me enamoré como un niño y siento que no estoy arrepentido. Disfruté de tu experiencia hasta calmar mi ansiedad. Su alcoba y de su almohada, la tuve beso a beso, piel con piel, y el sol me sorprendió por su ventana, cansado de delirio y de placer. Hasta ayer, y perdone usted, señora, pero cuando el alma llora, el silencio no es remedio para calmar el sufrir. Hasta ayer, mi dulce dama elegante, supe que tiene otro amante al que quizás con el tiempo le hará lo mismo que a mí. se Deus quiser, o último dia de gravação desse episódio. Eu cheguei aqui no escritório, encontrei o meu microfone, assim, em formato de S. É aquele microfone flexível que vem com os computadores, ou pelo menos vinha, né? Aquele bem lisinho mesmo. E ele tá sem base. Mas ele tem uma pecinha onde a haste flexível se encaixa e algum gênio do design entortou ele em forma de S e improvisou uma nova base. Eu não tô mais segurando essa porcaria. E será que tem mais alguém aqui fazendo podcast além de mim? Estranho. Bem, gente, agora, momento da despedida. Eu queria primeiro agradecer o espaço no podcast de variedades. O Marco Lacerda recebeu a definição de PorcoCast e botou no ar. Vocês podem escutar lá no podcast dele. E também ele prometeu um novo feed só sobre o Portable Media Expo. E eu, Marcos, confesso para você que eu estou ansiosíssima. Assim como para ouvir sobre a PodCon que vai acontecer no início de dezembro, né? Então são iniciativas que estão me deixando muito na expectativa. Eu tenho que também pedir mil desculpas aos meus ouvintes pelo meu terrível mau humor. Tá passando, gente, tá passando. Não sei se é porque a gravação tá terminando ou não sei se porque tenho grandes novidades pra semana que vem. Assim, como eu não gravei nenhuma chamada decente para as músicas, eu vou dar o set list para vocês. Eu toquei Pequenos Sueños do Árbol, Tu Amor Eterno de Carlos Vives, Para Tem Mira de Los Pericos, só para constar, essa é a versão original. A versão em português é do Paralamas de Sucesso, foi baseada em Para Tem Mira. Toquei do La Quinta Estación, Esperaré Desperta, e Yo Esperaré Desperta, pelas MP3 do acústico do La Quinta Estación, que eu venho pedindo a minha enorme audiência para encaminhar para alinemultiply@gmail.com. Toquei também Astayer, do Mark Anthony, marido da J-Lo, e vou encerrar o programa com Que Te Me Vas, da banda equatoriana Crux e Karnak. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada pela paciência, amo vocês e até a próxima. Tchau. Me siento triste, todo me duele por dentro y fuera, ya no doy más. Todas las musas se me han volado y la angustia pesa una eternidad. Solo sentado en el piso imploro por un puñado de felicidad. Todo es pesado, turbio y sombrío desde que supe que te me vas. ¡Ay, Dios! Planeo todas las madrugadas dando mil vueltas sobre el colchón, buscando un gesto, frase o palabra para que cambies tu decisión. Pero el insomnio no rinde fruto, sigo en pijama, son cuatro y más. ¿Cuál es el punto de acicalarme si ya es un hecho que te me dicen que me vas? ¡Ay, vida! Dicen que me vas. ¡Ay, amor! Dicen que me vas. ¿Cómo es posible que me abandones? Que te echo yo. Sin tu voz tendré que buscar urgente una nueva fuente de inspiración. Ya llevan días que la he pasado entre internet y televisión. No me concentro y tengo el trabajo todo atrasado sobre el sillón. Tan solo pienso en reconquistarte, no como nada y volví a fumar. No me preocupan más mis pulmones desde que supe que te me vas. Dicen que me vas. Ay, vida. Dicen que me vas. Ay, amor. Dicen que me vas. ¿Cómo es posible que me abandones? Que te echo yo. Dicen que me vas. Ay, días. Dicen que te vas. Sin tu voz tendré que buscar urgente una nueva fuente de inspiración. Pero tengo miedo de perderte, miedo de añorarte, miedo de no hallar un nuevo amor para olvidarte, miedo. Yo tengo miedo, miedo a que todo se convierta en sueño. Una mitad con novio o marido, la otra mitad no sabe quién soy. Da mucha pena pensar que un día no muy lejano me olvidarás. Y mientras tanto yo aquí sufriendo, solo pensando que te me vas. Ay vida, ay amor, ¿cómo es posible que me abandones? ¿Qué te echo yo? Ay días sin tu voz. Tendré que buscar urgente una nueva fuente de inspiración, pero tengo miedo de perderte, miedo de llorarte, miedo de no hallar un nuevo amor para olvidarte, miedo. Yo tengo miedo, miedo que todo se convierta en sueño. Tengo miedo de perderte, miedo de llorarte, miedo de no hallar un nuevo amor para olvidarte, miedo. Yo tengo miedo, miedo que todo se convierta en sueño. Maldito bicho, maldito corazón, que traigo en mi pecho, maldito corazón, déjame vivir tranquilo, excúsate de ser deshecho, maldito corazón, ay vida, vida, vida, corazón, sin amar, maldito corazón, por eso es que permitimos maldito que nos maten de aquí para allá, de allá para allá, ay vida, ay amor, ¿cómo es posible que me abandones? ¿Qué te he hecho yo? Tendré que buscar urgente una nueva fuente de inspiración.